do que os problemas que esse mundo tem. Poderoso amor que transforma nossas vidas e nos leva além. Amor melhor que tudo que essa vida posso oferecer. Amor maior que nos faz bem mais fortes e nos faz vencer. Eu canto a ti, Senhor, pra te agradecer tão precioso amor. Vem me transformar.